Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Reportagens. Documentários. Entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Às terças-feiras, a partir das 22 horas, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora, às terças-feiras, a partir das 22 horas, na Rádio Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. Ibrahim Tatlıses está entre a vida e a morte. O cantor turco sofreu uma tentativa de assassinato ontem, depois de sair de um estúdio de televisão. Foi baleado na cabeça e tem agora um prognóstico reservado. Índice Nikkei no Japão caiu mais de 10,5% esta manhã. E em Fukushima, o reator número 2 explodiu e os níveis de radioatividade quadriplicaram. Há muito que os limites máximos já foram ultrapassados. Ainda em Fukushima, reatores 5 e 6 estão a sobreaquecer. Na Líbia, exército de Gaddafi continua a reconquistar cidades aos rebeldes. A próxima é Benghazi e é o maior bastião das forças contra Gaddafi. O juiz decidiu, está decidido. Todos os arguidos do Face Oculta vão mesmo a julgamento. Este governo já não tem legitimidade para governar, diz Luís Filipe Menezes, presidente da Câmara de Gaia pelo Partido Social Democrata. Metro de Lisboa em greve esta manhã. Continua a manifestação na internet. São cada vez mais e mais decididos. Já basta. Depois de paralisação de milhares de caministas ontem, o governo diz que aceita indexar os preços dos transportes aos combustíveis. Mas para os caministas, não subir mais não chega, é preciso descer. Ministério das Obras Públicas disposto para retomar negociações. CDS propõe a extinção de 4 ministérios, sendo um deles precisamente o das Obras Públicas. Enquanto o Brent desce, a gasolina sobe. Esta noite, a petrolífera espanhola Cepsa subiu 2 cêntimos no gasóleo e 7 na gasolina. Atualmente, o gasóleo custa nesta petrolífera 1,43€, a gasolina 1,58€. Até ao final da semana, as restantes petrolíferas a operar em Portugal deverão fazer o mesmo. Ontem, o barril de Brent caiu cerca de 2%, situando-se nos 113 dólares. Mais um dia, mais 400 mil unidades. Foi quanto vendeu a Apple no lançamento do seu novo tablet informático, o iPad 2. Porto vence União de Leiria por 2-0 e está a 13 pontos do Sport Lisboa e Benfica. É a maior diferença pontual de sempre nesta época, num clube que ainda não perdeu esta temporada. E por fim, cancelado o Mundial de Patinagem Artística a realizar em Tóquio na próxima semana. Resta saber se a Federação Internacional de Patinagem irá encontrar uma nova data para a realização do evento ou se este será, pura e simplesmente, cancelado. A edição de hoje do Antena News termina por aqui. Amanhã regressa às 11h40. A informação desportiva está de volta às 8 da noite na edição de hoje do Desporto Antena.